Aloha, meu nome é Alexandre Gomes, membro da X-Board Team, Carve Board BH, e no Carve Board não se anda deitado, se anda em pé. É isso mesmo, Carve Board se anda em pé. Bom, esse primeiro áudio que a gente está fazendo aqui, essa primeira gravação, que a ideia é futuramente virar um podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre o Carve Board e o Longboard. Primeiro, o que é o Carve Board? O Carve Board é, falando bem superficialmente e bem resumidamente, é um simulador de surf. Simples como água. Carve Board é um simulador de surf. O Carve Board ele foi concebido para ser um simulador de surf. Foi concebido por um surfista junto com o pai, que era engenheiro, para poder, em dia de mar flat, ou seja, dia de mar sem onda, conseguir treinar, conseguir praticar o esporte ou chegar o mais próximo da prática do surf sem estar na água, estando no seco, no caso no asfalto, que é onde o carveboard melhor se adaptou. Houveram alguns conceitos que o carveboard serviria para andar na grama, serviria para andar na terra, mas onde ele pegou mesmo e onde o conceito funcionou de forma mais eficaz foi no asfalto. De um outro lado, nós temos o primo mais velho do carveboard, que é o longboard. Então, o longboard ele já é uma prancha com rodas um pouco mais eclética, né? Que ela dá uma liberdade de prática um pouco maior. Nós temos carveboard, dependendo do setup do mesmo, ou da configuração do mesmo, ou ainda para se entender melhor da forma como ele é montado, nós temos longboard que pode servir para a prática bem similar à do carve. Nós temos carveboard que serve para downhill speed, que é o velocidade na beira, que é um esporte que está tomando uma força muito grande no Brasil. Temos um campeão mundial, que é o Douglas da Lua. Podemos configurar o longboard também para freeride, né? Que é uma prática de um estilo mais livre, mais solto. Nós temos o longboard também que pode ser usado em formato street, o longboard para slide, né? E eu vou confundir as duas palavras o tempo inteiro, carveboard e longboard, mas não importa, a gente vai consertando isso à medida que a gente for falando, né? Bom, o carveboard, uma das diferenças básicas dele para o long é o seguinte: o carveboard de raiz, o carveboard moleque, o carveboard, o the real carveboard, ele vem com pneu com câmara, pneu calibrável, né? São pneus grandes, né? Bem maiores que a rodinha do longboard. Eu já vi no mercado aí alguns carveboards com uma rodinha de borracha, é legal, mas para mim aquilo tá mais para um longboard puxado para o carve do que para um carve, né? O carveboard, para ele ser o carveboard que eu conheço e que a gente pratica, ele é com pneu. Já o longboard, ele usa rodinhas de uretano, né? Eu não vou dar aqui aula de química, eu não vou dissertar sobre o que é uretano, penso que eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu ando de longboard, ando de carveboard e sei que são esportes muito bacanas, mas que são esportes diferentes, né? O carveboard, ele não atinge uma velocidade tão grande. O máximo de um carveboard eu vou chutar aí entre 35 km por hora. A partir disso ele já fica um pouco desconfortável, porque ele fica instável, porque o carveboard, o truque dele, ele foi feito para ser mole, foi feito para ser maleável, para você poder fazer manobra de um lado para o outro, esquerda, direita, zigue-zague. Ele não foi feito para ser estável, não tem estabilidade. É o mesmo conceito de uma prancha de surf. Raramente você vê um surfista surfando reto numa onda. Ele não desce, ele não pega a onda e vai reto nela. Ele vai fazendo os cutbacks, cortando de um lado para o outro e assim vai. E assim funciona o longboard. O carveboard. Já o longboard, dependendo da configuração e dentro da que eu pratico, que é o downhill speed, ele foi feito para descer reto, no caso reto, mas com curvas, né? Fazendo curvas, mas de forma segura, com uma estabilidade muito boa, que ele não vai chimbar, que é aquela balançada que dá quando se atinge uma velocidade muito grande. Uma curiosidade: quem quiser ver num vídeo o que é uma chimbada, procura no YouTube por jamelão, longboard jamelão. Vocês vão achar lá um vídeo de um cara chimbando e vocês vão entender o que é, bem claramente. Vou deixar um link no post para vocês terem um acesso mais fácil, né? Mas as diferenças estão aí. O truque do longboard, que é a peça que sustenta as rodinhas e faz a manobra, o truque do longboard é um truque estável, é um truque seguro, é um truque firme, né? Por mais que ele seja uma leva a ponto de fazer uma curva fechada, ele é um truque que vai fazer a curva com segurança. Já o carveboard é um truque mole, ele vai fazer a curva de uma vez, você vai segurar no pé mesmo, é como se estivesse em pé em cima do mar. O seu equilíbrio é básico para o carveboard se manter estável e por isso não pode atingir muita velocidade. Já o longboard você pode atingir aí de 70 a 110 com segurança até, né? Temos um recorde mundial que, se não me engano, está em 30 km por hora, 130 e poucos km por hora. O carveboard, a ideia dele não é andar rápido, né? A ideia do carveboard é fazer o surf mesmo, o movimento de zigue-zague e descer dando esse prazer, porque é muito prazeroso. Já o longboard você tem todo esse leque de conceitos. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de preço. Um carveboard hoje bom, você vai encontrar ele entre R$ 700 e até R$ 1.100, mais ou menos, né? Dependendo um pouco do modelo, dependendo um pouco da marca. Já o longboard, vou voltar um pouquinho no carve aqui. Além do preço dessa faixa, o carveboard tem uma peculiaridade seguinte: o carveboard é um produto que você compra pronto. Você chega na loja e compra o seu carveboard. Você entra no site e compra o seu carveboard. Eu quero o carveboard da marca A, um carveboard da marca B. Ele vem montado. O longboard, você pode até fazer isso. Você pode até chegar, entrar num site e comprar um longboard montado, né? Ou entrar numa boutique ou numa loja, como a gente vê muito por aí, e falar assim: eu quero um longboard daquele ali, montado ali. Bom, mas o verdadeiro longboard, você compra ele o seguinte: você vai comprar o seu shape, que se adapte ao seu tamanho, peso, estilo de rolé. Você vai comprar o seu truque, que vai influenciar nas mesmas quesitos anteriores. Você vai comprar as suas rodas, que vai depender muito da sua prática, do seu peso e etc. Você vai comprar os seus amortecedores, que são as buchinhas de material meio emborrachado que vão no truque, né? E dependendo do seu peso, você vai fazer uma combinação. Essa combinação geralmente ela é discriminada por cor, e assim funciona, né? São esportes parecidos? São primos, eu poderia dizer, mas são esportes diferentes. Qual que é melhor, carveboard ou longboard? Eu vou responder com o que eu acabei de falar. São esportes diferentes. Eu não tenho como comparar Fórmula 1 com Fórmula Indy, né? São uns carros diferentes, são conceitos diferentes, o objetivo é diferente, a ideia é diferente. Mas eu aconselho o seguinte: quer começar? Preocupa primeiro com o que você quer fazer. Você quer surfar ou você quer atingir um status de downhill speed? Depois se preocupa inclusive com o bolso. Carveboard, principalmente, para você começar, eu recomendo você de repente procurar um usado, alguém que esteja vendendo, ou melhor ainda, procure alguém que tenha. Eu acho que a maioria não vai se negar a isso. Faz um test drive no carveboard do cara. Procura na sua cidade se tem alguém que tem um carveboard. Entra em contato: meu amigo, eu queria conhecer, a gente pode marcar um dia de andar junto. Você pode me dar uns toques, eu posso descer no seu carro, né? Porque é um produto que não é baratinho para a gente comprar e encostar e depois tentar vender. E é o seguinte: comprou por 1.000, não vai vender por 900. Você comprou por 1.000, você pode pôr no mercado aí a 700. Se você conseguir 800, você vai estar dando muita sorte, né? Um longboard é a mesma coisa. O longboard, ele é muito mais fácil de revenda, né? É lógico que ninguém compra pensando em vender. Não é o tipo de produto que você compra para fazer a famosa catira ou ficar passando para frente negociando. Mas se você tiver dois parados em casa, um carveboard e um longboard, e precisar levantar uma grana rápido, só para fazer um paralelo aqui, só para fazer uma ilustração, e quer levantar uma grana rápida, o que que você vai vender primeiro? Você vai vender o longboard, porque ele é mais fácil de vender, tem um mercado muito maior no Brasil. Se você for nas redes sociais, tais como o Facebook, existem vários grupos de longboard, vários grupos de compra e venda, vários grupos de várias comunidades, né, que a pessoa troca ideia, a pessoa pergunta como é que faz, como é que não faz. O longboard, ele está mais enraizado já no Brasil. O carveboard, por sua vez, Ele tem muita boa aceitação, tem um bom número de praticantes, mas ainda é um público para um nicho mais específico, um público mais específico. Assim como o surf. O carveboard é o surf em vários aspectos, né? Você vê que na própria praia, você vê que em próprias cidades que tem praia, vamos pegar aí um exemplo do Rio de Janeiro. Por mais que tenha muitos surfistas, a proporção do número de surfistas para número de habitantes, número de praticantes, de frequentadores de praia, ainda é muito baixa, né? É muito pouco gente que mesmo morando na praia, que surfa, por mais que existam muitos surfistas. Mas se você fizer uma proporção, uma estatística, você vai ver que são poucos. Assim é o carveboard, né? É um esporte apaixonante, mas que requer uma série de dedicações. A gente pode até falar um pouco mais disso no futuro, porque o conceito hoje aqui era falar um pouco das diferenças entre os dois, né? O que é carveboard e o que é longboard. São esportes parecidos, esportes parentes, mas são esportes diferentes. Deixando aqui uma consideração final, né? Vou falar o seguinte: quer praticar? Procura uma orientação de quem já pratica, seja do carve, seja do long, né? Existem inúmeros grupos aí, né, de carveboard, de longboard no Facebook. De carveboard existe um pouco menos, mas existe. Existe muita gente disposta a te ajudar. Procura aí no Facebook carveboard, procura longboard, entra num grupo, troca ideia com a galera, procura saber. Eu fiz isso para os meus dois carrinhos. Tanto para o carveboard como para o longboard, eu fiz essa prática. Procurei, entrei, pesquisei, conversei com a galera e cheguei à conclusão do que eu queria montar. Só para fazer uma pequena observação de como isso é importante, eu pesquisei, troquei ideia com uma galera na compra do longboard, montei a minha nave, que ficou uma nave fantástica, um shape gringo de primeira qualidade, um truque gringo também de primeira qualidade, rodinha da melhor que tinha na minha concepção na época. Enfim, ficou um long super bem montado. Mas ainda assim, quando eu comecei a andar, curtindo, fazendo o que eu queria fazer, eu descobri que o que eu queria ainda era outra coisa. Eu queria um pouco mais além. Aí eu troquei do que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um pouco de slalom, né, que era um carro e tal, um surfzinho mesmo no long. Como eu disse, o long pode se aproximar do carro em termos da sua prática. Mas eu apaixonei pelo speed e tive que trocar toda a minha máquina. Troquei truque, troquei roda, troquei shape, enfim, troquei tudo. Aí fica essa dica para você aí que quer começar, procura se informar, né? Eu vou agradecer a atenção, vou agradecer a paciência de quem nos ouviu nessa primeira gravação, cheia de falhas, cheia de errinhos, mas vamos aprimorando com o tempo. Vou deixar aqui o nosso contato, carveboardbh@gmail.com. O nosso blog é o www.xboardteam.com. Explicando um pouquinho esse blog, esse nome: X de queijo, CH2SSE, X de queijo, board, né, de prancha, time de equipe. Então a gente é do interior de Minas. A primeira coisa que a gente pensou para dar o nome à equipe foi queijo. Aí nasceu o X-Board Team. Então tá nossos contatos: carveboardbh@gmail.com, xboardteam.com é o nosso site, o nosso blog, muita informação, muitas entrevistas. Confira lá, tem entrevista do Da Lua, tem entrevista do Léo Ferraz, tem entrevista do Eric Patati, um super nome do carveboard brasileiro. Convém assistir, ler lá a entrevista do Patati, ver os vídeos do cara. O cara é uma fera mesmo. Então é isso, galera. Eu vou agradecer, deixar meu abraço e até a próxima. Tchau!